Eu termino que eu começo e eu não deixo pendência. Eu sou o problema que ninguém quer resolver. Acredite, eu nunca fui de violência, mas conhece o ditado, é atirar ou correr. Uou, e eu me pus a dançar, ouvindo soar. Quem dança não conhece o caminho, somente deixa o corpo levar, se soltar. Tão triste é ter que dançar sozinho. Traumas na maleta, faça a coisa certa. Garanto, é impossível de salvar todo mundo. Então mantenha a porta aberta, sei que cê é esperta. Mas ela sempre teve no controle de tudo. Eu não voar, preste atenção. Comece, eu não deixo pendência. Não tem problema que eu não vou resolver. Mas se atrás de mim vieram sopros de coragem, eu prometo eu não vou mais esconder. Não sou melhor que ninguém, quero ser melhor que eu. Antes me arrepender que deixar de tentar. Eu vi o pôr do sol e tudo escurecer, mas não me sinto destinado a iluminar. Por isso que eu me pus a dançar, ouvindo soar. Quem dança não conhece o caminho, somente deixa o corpo levar, se soltar. Mais sozinho, parece a chuva de ontem. Só da manhã, os sentimentos se escondem. Eu sentado no divã, vejo medo aos montes. A mente não passa. Não nasci heroína, mas não sou vilã. Então jamais me conte o sabor da manhã. Não nasci destinada, não sou guardiã. Vou desbravar o mundo com meu talismã. Nunca mais esqueço o sabor da manhã. E eu não voar. Meu som, me diz pra onde eu vou. Não quero só eu aqui. Essa não é mais quem eu sou. Então eu vou caminhar. E o que se perder, eu vou encontrar. Os guardiões do amanhecer.